2223, clear to Vitória da Conquista, flight level 260. Departure runway 10, then turn right to Arbor departure, then transition 11, then fly heading Vitória da Conquista. Salvador approach for 2120.8, squawk number 5460, passenger to 2223. Can you confirm the code? Squawk code 5460. Readback is correct, remote position, report when you're ready to push back and start up. Passenger 2223. 2223. Uno 605 no solo aos 37, libera direito, chama 121-9. Isolado, água, gente, toma muito espaço na lateral. Ciente, grato pela informação. Valeu. Afirmativo, muito grato, 5345. 5217 via Juliette até a posição remota no 3 quando lá tem o sinalizador. Ciente, nós estamos ingressando Juliette. Muito obrigado, companheiro, também de empresa. Falou, falou da bandeira, vamos nessa. 0-9. Delta. Alfa, repartindo a Juliette, never vem. Falou, TAM 3663 para Guarulhos. Nível 340. Quatro, pode descer via e reportar estabilizado a Rockstrike? Nativo, desça para 2.000 pés, autorizado o sinal. ILS X-Ray Pistão 0, reporte estabilizar no localizador. Afirmo, 2.000 reportará via, chegará, reportará estabilizado, tá, 3304. Receptando o localizador, objeto 5826. 5826, chame torre de Salvador, 118.6. 8.6.5826, bom dia. Contra o Salvador, Delta 90 já visual com campo para o posto. Ah, tá conhecendo o setor, frequência livre, Índia, Delta 90. 3663. Cotejamento correto, reposto quando pronto, para acionamento, pushback, 3663. Marapuxa, acionamento 3663. Para o táxi 5345 com 57, 2 horas e 45 com fins. Primativo 5345 da Trip, táxi via Pátio Índia até o ponto de espera da 10. Quando pronto no ponto de espera, chama a torre 186 e o altímetro no 017. Pátio Índia no ponto de espera 186. Boa. Mike Eco Delta, considero o solo aos 39, livre táxi até 4-4. Xandé 6211, decola aos 4-0, controle agora em 120, decimal 8, bom voo. 208, bom dia, obrigado. Salvador, trip 5345, aproximando ponto de espera, pronto. 5345, mantém ponto de espera, dá 10. Matéria aí. 0 na saída da EL. 360 na saída da EL, 6211. Firma, Prodileda, Oxanem 6219. Passando externo, eu tenho baixa carga, campo à vista, objeto 5820. O Web 5826, fique atento a pássaros, está autorizado pouso pistão no zero, vento 130 graus com 1-2 leste. 7 livre pouso, objeto 5826. Salvador, bom dia, Santa 3486, passa 190 para 150 com a informação Lima, é autorizado voadona. Autorizado, Santa 3486, acione identificação na proedituna, desce para 2 mil pés, QNH 10017. Ok, desce 2 mil pés, 1017, quando Duna, Santa 3486. Paulo Salvador, muito bom dia, chama 6225, gente da Lima, gate 1, pronto para cópia. Chama 6225, Brasília, pronto cópia 320? Afirmativo, 6225. Chama 6225, 320 Brasília, nível 320. Decolada 10, primeira curva esquerda, terceira saída Momo, transição Nitsa, após a posição Nitsa, direto posição Puído, onde intercepta a rota Upper Whisky 10, até Formosa, após conforme o plano. 5506, transponder, e controle no 20-8, Oxené 6225. 6257, autorizado Brasília, nível 320, decolada 10, com a primeira curva à esquerda na saída Momo, transição Nitsa. Após Nitsa, direto Puído, onde intercepta Upper Whisky 10 até Formosa. Fox Romeo Mike, após conforme o rato do plano de voo, transporte 5506, controle após 1208. Gente, o Oceano 6225, protegimento correto, após quando pronto. 1219 para o ingresso no pátio. Nossa, para 2223, pode chamar no bar, 41, push back back up. Ok, coordination with the ground staff, reporting in a red to taxi, passageiro 2223. 2223, report to taxi. Rolo, WebJet 5826, bro. Taxi via Alpha, Juliette, 02, portão 5826 da web. É o 6312, Oxené? Afirmo. Um minuto, cobre, por gentileza. Então 3304, autorizado pouso pistão no zero, vento 140 graus, 12 leste. Pouso no zero, tá 3304. Rota 6322. Xané 6312, Salvador Recife, autorizado nível 350. Via por isso que 58, decolada 10, primeira curva esquerda, terceira saída Puca, transição Caju. 5511 no transponder, controle 120-8, Xané 6312. Autorizado 350 para Recife, na Upper Whisky 58, decola da 10, curva esquerda, Puca, Caju, 551 responde, 1208 ao controle. Cortejamento correto, responde quando pronto, Oxenai 63 e 12. Camarada, quando pronto, 63. Salvador, muito bom. Do Pastor Tango Zulu na questão Pai 3. Primativo, Juliette Tango Zulu, mantém a posição, aguarda instruções, puxa, beleza? Aguarda, Zulu, visual com passarelo. Chame Centro Recife, 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. Ok, 25, 1, 3, 3, 2, 5, Oxenai 62, 1, 1, bom dia. Bom dia. Então, 3304, no Solos 47, libera direito, chama 1, 2, 1, decimal 9. 2-3-2 taxi. Board, call on board. Alternate Salvador and 4 hours and 30 minutes. 4 hours and 30 minutes. Salvador, could you confirm stores on board? 4-4, 44. Affiliate 2-2-2-3, clear taxi until holding point 1-0-1-0. Taxi via Manapron and India. At the holding point, contact tower 118.6, alternate tower 1017. Roger, contact the 2223. Clear to taxi on to road point, runway 10, by Man Apron, India, wind 118.6, and 1017. Tango Zulu, segue o Passaredo, acusa ingressando para 3, Juliette Tango Zulu. Segue o Passaredo, encontra aí, vai ser o Pátio 5, Tango Zulu. Reconheceu o Pátio 5, a intenção é uma centena ao nível Porto Seguro. Pronto, cópia. Recuo de novembro, Salvador Porto Seguro, uma centena, decolado 17, primeira curva direita, saída Coral, posto Coral direto, Porto Seguro. Aciona 02-0 no transponder, o controle 120.8 é com em novembro. Salve Salvador. Estimativo corrigindo, Grael, pátio pro B. Gente, é com o novembro, chama a torre, 108.6, pressionamento, táxi bom voo. 3304, livrou, chamou, táxi via Alfa, reportador táxi 6, Juliette, pois, beleza. 3 Juliette, 3304. 2223, hold point, runway 10. 3, reposto quando pronto pra cópia, onde é que é? Degrees, 1-0 knots. Passaria 2-2-2-3, clear to line up and take course, runway 1-0. Sr. Juliette, portão confirma, portão 3304. Portão 04. Obrigado, portão 3304, portão 04. Em novembro é livre acionar e chama pronto para o táxi no Grae. Salvador, voo no 923 no 06 para puxa funcionamento. Está ali no funcionamento no 62, chama o táxi. Chama lá para o táxi, vamos ver se já voou. Salido 2223, airborne at 52, call now, Salvador Departure 120.80, have a nice trip, sir. Call now, Salvador Departure 10.80, Salido 2223, have a nice day. Cinema 3, 1, acione identificação, deixa eu ver se chegada é bom, se para 2000 pés, o Kenya Down na 017. Chegada bom, se descendo a 2000 pés, Kenya H 1017. Oceania 63 Salvador Approach Control, good morning, passageiro 2223, departure. 2223, radar contact, climb to flight level 260, aboard departure. Climb to flight level 260, on aboard departure. Solo Campinas, azul 4299 para posicionamento no gate 8. Confirme. Azul 4299 para posicionamento, gate 8. Autorizado, chame táxi, o altímetro 07, azul 4299. Tendo para a posição para estacionamento, azul 4299, altímetro 07. Alvo intersection, you clear to fly direct conquista. Roger, passando do 2223, after Arbor intersection, we'll fly, or fly heading Vitória da Conquista. Autorizado táxi, a porta para ingresso lá no 7, o Eco India November. Exato, 3486. 486, chame Torres, Salvador em 1 na noite, decimal 6. 36, obrigado, TJ, 3486. Estacionamento, tá? 3663, tá no 05. Estimativo, tá? 3663, aguarda no 05, por gentileza. Salvador, bom dia, tá 3486, tá passando quebra, baixada e travada. Previsão pro 3663. Estimativo, tá 3663, temos dois trapos sinalizando pro Chibeto, ok? É, a fim de não preteri-los, no máximo 5 minutos. Tá ciente, tá 3663. Solo Campinas, azul 4299 para o táxi, com 440 de autonomia, POB de 99, alterna Ribeirão. Controle autoriza para o 6311, está presente, voar direto, Duna? Autorizado, Xenema 311, autorizado final, ILS X-Way, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Ciente, descendo Duna, voando direto Duna, descendo a 2000 pés, reportar estabilizado, sem restrição de altitude e velocidade, Xenema 6311, obrigado. 6108 após o Galeão, 0341. 1923, táxi via Pátio Índia, não posso esperar chamar a torre, 186, o altímetro 1017, 1923. Pátio Índia, não posso esperar, 186 e altímetro 1017. Afirma, bom voo. Pre- prossiga solo Salvador. Prossiga Salvador. Coordena inclusive de solo após o Embraer Azul passar a cara, tá livre no 05, reportando o táxi, tá 3663. Gente, coordenará em solo após o Azul, autorizado, tá 3663. Vamos copiar a matrícula, por gentileza, 5221 da Trip. Copiam 200, copiam ou aguardo a coordenação do PRO 160? Ponto de espera. Completa, por gentileza. Tem antena no 0, Goro 923. Da 3486, solo ao 57, direita 121, décima 9. Direito 3486. Salvador, uma boa, da 3486, livrou? Da 3486, muito bom dia, táxi via Alfa, reporte Anta, táxi Juliette, por gentileza. Via Alfa, reporte Anta, Juliette, da 3486. Pronto. Gente, mantém um ponto de espera, 1429. Mantém um ponto de espera, 1429. Vamos ver o número 2 para a cópia de que é informação em curso. A Lima, agora de cópia, por gentileza. 3522 pronto para a cópia. 5221, autorizado, Vitória da Conquista, nível de voo 160, decolada 10, primeira curva à direita, descida saída Arbó, após Arbó, voo direto Vitória da Conquista. 5523 no transponder e o controle 120, décima 8, 35221. Corrigindo o transponder, é o 5523. Correto, respondendo pronto. O TAN 3486 mantém a posição do táxi Juliette, portão prevista 05, aguardando, irá aguardar o Airbus que acompanha a sua esquerda liberando, ok? É, já mantém a posição do Juliette, prevista a posição do 5743. Juliette Tango Zulu, pronto para cópia. Juliette Tango Zulu, Salvador GQE, o nível autorizado 100, planeante a 60 milhas de Salvador, 60 milhas, cancele o prossegue visual no 085. Decola da 10, primeira curva direita, prefiro saída Arbor, após Arbor, direto GQE. 5455 no transponder e o controle opera em 120, décima 8, Juliette Tango Zulu. 60 da El Gol no 023. Passar 2223, contact Recife Centro 126, decimal 0, if unable 128, decimal 8. 126, decimal 0, if unable 128, decimal 8, passar 2223, have a nice weekend. Gente, porém aguarde o TAN 3486, tem condições de ingressar via Juliette pro 05 sem interferência? Negativo, já. Valeu então até o 05, TAN 3486. Pakistan 3663, 107, alterna Galeão, 4 horas e 30 de autonomia. 3663, confirmando, é 107, Galeão, 4h30. Afirma. Táxi em frente, Índia, até o ponto de espera da 10, ponto pronto no ponto de espera, chama a 8086, o altímetro 1017, 3663. 1017, Índia, ponto de espera 18-6, 3663, boa. Solo, chama 6225, por se der acionamento, gate 1. 6225, Xané, coordenação equipe de solo, após Airbus da TAM passar a cauda, tá livre no 01. Após Airbus, livre 01, 6225, em coordenação. Para autorização. Número 605, informação em Tulsa Lima. A intenção é Galeão no 360. Positivo. Controle agora em 1-0, décima 8, bom voo. 1-0, décima 8, obrigado, bom serviço, papapapai, com a Índia Novembro. Curva à direita, descida saída da El Leda, após Leda, direto posição bridge, onde intercepta a rota para Zulu 10. 5512 no transponder, o controle 120, décima 8, gol 1605. Tira o transponder? O transponder é o 5512. 360 para Galeão, Salvador Galeão. Saída da El Leda, depois direto bridge. Nós informamos Zulu 10. Responder 5512, saída 120.8. Correto, confirma apenas o nível copiado. 360. Correto, reposte quando pronto, gol no 605. 605. Livre decolagem da 10, o vento 140 graus, 10 nós. Ciente, mantém a posição, TAM 3663. Vai manter, TAM 3663. Ouro 923 vai chamar o centro Recife, a frequência 1251, alternar 12325. 251, 2325, bom dia. 13325, bom dia. 3325, grato. Decola ao 05, controle agora em 120, décima 8, bom voo. 208, bom dia. Motor Salvador, bom dia, azul 4299. Bom dia, 4299, 360, direto da El. 360, direto da El, obrigado, 4299.